Okay, so you got a car. That don't impress me much. So yeah, got the moves, but I got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. That don't impress me. Oh, no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm on the long, cold, lonely nights. That don't impress me. Som é inconfundível. Ipiranga FM, completa meu rolê, completa pra mim. De cabelo preto, de chapéu e bota, ou do jeitinho que o vaqueiro gosta. Diferenciada, isso é que é mulher, corre vaquejada, dança forró e toma pé. Cheirosa, ah, ah, ah, tô boca gostosa, ah, ah, ah, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar. Maravilhosa, ah, ah, ah, bonita e cheirosa, ah, ah, tô boca gostosa, ah, ah, ah, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar. Cadê o vídeo da minha turma maravilhosa aqui de Recife? Da balança, original, chama Zé Batu. FM 97.9, 24 horas com você. Eu vou jogando praga, se tratando de amor, aqui se faz, aqui se paga, vai preparando pra latar. Oh,

pra cara dele e falei assim: você não sabe a mulher que você perdeu. Eu fui levantando e só não dei na cara dele pra não perder a elegância. Ele pegou meu braço e eu falei assim pra ele: opa, solta meu braço. A vida é minha, o que quiser fazer eu faço. Abaixa o tom de voz que eu não sou surda não. Nem perde o seu tempo dando explicação. FM 97.9, 24 horas com você. Chora, coração. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente. Olhar nos seus olhos. Olhar dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. Chora, coração apaixonado. O tempo passa, vai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, vago em minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Se nega a aceitar, faço tanto, não esqueço de te amar. Você tá doido? Ana Castela, o tempo passa, cai a noite, o dia vem. Tento fingir, mas não. Vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. nega a aceitar. Passa o tempo, eu não esqueço de te amar. Passa o tempo, eu não esqueço de te amar. Ipiranga, parceira oficial do Circuito Sertanejo. Completa meu rolê, completa pra mim. ZYU 749, canal 250, 97,9 MHz. Uma empresa do grupo Monteiro de Barros. Energia, alegria, alegria e sucesso. Sucesso. Rádio Ipiranga FM. Limpo de você, um dia nos seus stories, não sinto saudade, zero curtida, zero vontade de te ver, de beijar sua boca e dormir, de coxinha sem roupa e fazer um mal de novo pra você. Eu já te superei, certeza eu superei, mas eu vou dar mensagem outra vez. Superei, certeza eu superei, mas ao mandar mensagem outra vez, se não recair, jamais recairei. Isso é maior de pesadelo, sabe? Já faz uma semana que eu tô limpo de você. Quero vontade de te ver, de beijar sua boca e dormir, de coxinha sem roupa e fazer um love love com você. Eu já te superei, certeza eu superei, mas eu mando a mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei, mas eu mando a mensagem. Mais alto. Ipiranga FM 97.9. Aprendi a te esquecer. Agora vi o que eu tô fazendo falta. Tudo que eu fiz nada valeu. Agora vou fazer pra que se importe a porta que você fechou. Ela chegou metendo o pé. Sabe como é? Acho que não metaria a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não é. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cidade. Você ouve aqui. Ipiranga FM. Completa meu rolê. Completa pra mim. Tem base não, como que não gama num trem lindo desse, uai. Será que é amor? Coração não faz uma besteira dessa, sou. Investir nessa é o certo. Ele falou pra mim que não quer nada sério, mas não tô nem aí, eu só quero você. Mais alto. Ipiranga FM 97.9. Tá tirando onda, né? Tá tirando onda aí com o meu ex-namoradinho, passando na boca que era minha. Quem ensinou fui eu. Se ele faz a noite inteira.

agora, mas depois vai ficar bem. Pode fazer barulho, Ribeirão Preto! Mais música. Ipiranga FM 97.9. Não para. Ipiranga FM 97.9. Quando o nível da garrafa desce, meu nível de saudade sobe até o talo. Quando vejo foto sua, esquece. O dimmer vai caindo, eu vou ficando pálido. Cenas de madrugada no nosso colchão, que só você sabe fazer. A razão deu nocaute no meu coração, mas vou ter que pagar pra ver. Quero provar de novo daquele beijão malicioso, mas vê se não demora, tô ficando louco, tô ficando louco. Quero aquele beijão malicioso, mas vê se não demora, tô ficando louco, tô ficando louco. Quando o nível da garrafa desce, meu nível de saudade sobe até o talo. Vai caindo, eu vou ficando pálido. Cenas de madrugada no nosso colchão, que só você sabe fazer. A razão deu nocaute no meu coração, mas vou ter que pagar pra ver. Quero mas esse não demora, tô ficando louco, tô ficando louco. Quero provar de novo daquele beijão malicioso, mas esse não demora, tô ficando louco, tô ficando louco. Quero vê se não demora, tô ficando louco, tô ficando louco. Quando o nível da garrafa desce. Você ouve, você gosta. Ipiranga FM, completa meu rolê, completa pra mim. Mais alto. Ipiranga FM 97.9. Eu sei que não vão te faltar convites pra me esquecer. Uma hora não vai recusar. Vai sair pra beber Se abrir teu sorriso, certeza vai parar a festa. Se dançar descendo até o chão, vai chover conversa. Só pra me esquecer, vai dormir com um estranho, mas não é um bom plano. Depois do amor, que não é amor, vai levantar dessa cama mil vezes pior que deito. Depois do amor, vai ver que errou. Acredita quem tá te falando, tentou e falhou. Não vão te faltar convites pra me esquecer. E uma hora não vai recusar, vai sair pra beber. Se abrir teu sorriso, certeza vai parar a festa. Se dançar descendo até o chão, vai chover conversa. Só pra me esquecer, vai dormir com estranho, mas não é um bom plano. Depois do amor, essa cama mil vezes pior que deito. Depois do amor, vai ver que errou. Acredita quem tá te falando, tentou. Depois do amor, que não é amor, vai levantar dessa cama mil vezes pior que deito. Depois do amor, vai ver que errou. Acredita quem tá te falando, tentou e falhou. Ipiranga, parceira oficial do Circuito Sertanejo. Completa meu rolê, completa pra mim. Aumente o volume. Rádio Ipiranga FM. Big limousine, I'll buy the longest one you've ever seen. I'll buy you tall, tall trees and all the waters in the seas. I'm a fool, fool, fool for you. If you want to own a great big mansion, well, I'll give it my utmost attention. I'll buy you tall, tall trees and all the waters in the seas. I'm a fool, fool, fool for you. Well, I'm a fool, oh, for you. Take a while, but I'll prove it's true. Well, if it's loving you want, well, I've got it. If it's money you want, then I'll get it. I'll buy you tall, tall trees and all the waters and the seas. I'm a fool, fool, fool for you. Across the ocean, I'll travel anywhere you take a notion. I'll buy you tall, tall trees and all the waters and the seas. I'm a fool, fool, fool for you. And if you want to own a great big mansion, well, I'll give it my utmost attention. I'll buy you tall, tall trees and all the waters and the seas. I'm a fool, fool, fool for you. Yeah, I'm a fool. Take a while, but I'll prove it's true. Well, if it's loving you want, then I've got it. If it's money you want, well, I'll get it. I'll buy you tall, tall trees and all the waters and the seas. I'm a fool, fool, fool for you. Ipiranga FM 97.9. A sua rádio. A sua rádio. Essa é pra machucar todo mundo, viu? ouvi de Deus aí sem coração. Me encaminhou uma publicação e eu forcei pra segurar o choro, mas pingou na tela minha decepção. Tinha você e ela e uma aliança no dedo, e pra minha surpresa um casa comigo escrito em balão vermelho. Na legenda um amor de verdade não acaba e não passa. Foi aí que eu vi que o meu beijo era só passageiro. Fui iludida, fui enganada, feita de besta, e posso provar. Tinha te amo, tinha confia, que pra minha ex eu não vou voltar. Nesse meio tempo, nem deu tempo de assimilar que eu só tava ali pra não deixar sua cama esfriar. Fui iludida, fui enganada, feita de besta, e posso provar. Beijo era só passageiro. Fui iludida, fui enganada, feita de besta, e posso provar. Tinha te amo, tinha confia, que pra minha ex eu não vou voltar. Nesse meio tempo, nem deu tempo de assimilar que eu só tava ali pra não deixar sua cama esfriar. Fui iludida, fui enganada, feita de besta, e posso provar. Eu posso provar, viu? A música não para. Ipiranga FM 97.9. É sexta-feira, hein? Deu sexta-feira de novo. Já sei aonde isso vai dar. É dia de chovinobro, sei lá se eu vou aguentar. Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar, vai! Aí eu bebo e fico torto, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico todo, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone. Aí eu ligo, ligo, ligo, ligo, ligo, ligo, não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, ligo, ligo, ligo, ligo, ligo, não me atende, eu só bico, bico, bico. Sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar. É dia de shopping dobro, sei lá se eu vou aguentar. Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar, vai! Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo, vocês lembro de nada.